os contrabandistas. Logo nos primeiros dias, Edmund se deu conta de que estava a bordo de um navio de contrabandistas. Eles traziam no continente as mercadorias isentas de impostos ou taxas burocráticas, como dizia seu capitão, que eram vendidas na Sicília ou na Córsega. Com isso, ganhavam muito dinheiro, que quase sempre era desperdiçado nas tabernas ou nos prostíbulos dos portos por onde passavam. Edmund ficava sempre a bordo, pois temia ser reconhecido por alguém, e assim economizava tudo o que ganhava. Apesar de gostar daquela vida, pois sentia-se seguro longe dos braços da lei, não havia esquecido o mapa deixado pelo Abade Faria, nem diminuir o desejo de visitar a ilha de Monte Cristo. Depois de mais de 2 meses a bordo, Edmund estava completamente integrado ao resto da tripulação, demonstrando muita habilidade nos trabalhos do mar. Tinha conquistado a confiança dos marinheiros e até mesmo o comandante, que nutria algumas dúvidas sobre seu passado, começou a gostar do modo eficiente com que desempenhava suas tarefas. Certa ocasião, no porto de Livorno, o comandante fez questão de que Edmund os acompanhasse até uma taverna, onde haveria uma reunião de vários contrabandistas para a realização de grandes negócios. Se você tem alguma pendência com a justiça, não se preocupe, pois iremos para um lugar que o braço da lei não alcança, disse-lhe. Edmund sorriu despreocupado. Não devo ou temo, senhor. Posso acompanhá-lo. Então, vamos lá. E assim se dissiparam quaisquer suspeitas que o comandante ainda pudesse ter. Na taberna, os contrabandistas reunidos em torno de uma grande mesa comiam e bebiam enquanto iam discutindo seus negócios. Um deles falou: tenho uma grande partida de tapetes turcos para receber, mas só poderei fazer o negócio se conseguir um lugar seguro para deixá-los. Meus porões estão ocupados com meia carga de tabaco da Virgínia e me falta espaço. Todos falaram ao mesmo tempo, dando sugestões de lugares que eram descartadas imediatamente, ora por não serem seguros, ora por estarem muito distantes ou pelo perigo de serem descobertos pela polícia. Finalmente, Edmund pediu a palavra e sugeriu: que tal a Ilha de Monte Cristo? É uma ilha pequena e desabitada, onde ninguém aporta nunca, por não ter nada a oferecer. Eu a conheço bem. A sugestão foi aceita imediatamente. Dali em diante, todos continuaram discutindo seus planos, enquanto Edmund, extremamente feliz, mal podia esperar a hora de pôr os pés naquela misteriosa ilha.